Atenção. Atenção, caçadores do animal. Preparem-se. A maior pressão sonora do Pará vai começar. O crocodilo chegou. E pra comandar o espetáculo, tem ele. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Vamos nessa, DJ Patrese. E agora o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. E aí, Barcarena! Bora começar! 1, 2, 3, agora! Bagulho de. E o bagulho vai doidar! Vai doidar! Bagulho 3, 2, 1, agora! How low can you go? No batidão! Bora pra cima! Olha só, bota na pressão, meu cocô. Bota na pressão, meu cocô. Bota na pressão, meu cocô. Pra cima! Pressão, meu cocô. Bota na pressão, meu cocô. Na pressão, agora! Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Vem dançar, vem curtir, bora! Tá gravando? Vem dançando caqueado no gingado agora! E toma na pressão! Agora vai dançando e o Patrese detonando! Toma essa pressão! Toma essa pressão! Pra cima! Caqueado, e a galera vai no crime e o Patrese detona. E aí? Patrese. DJ Patrese. Detona tudo. Na batida, bora. Incrível. Gira. Arrepia. Everybody's going to the party, have a real good time. Na pressão. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Incrível. nível. Vamos nessa, vamos lá! Equipe arrasta elas! Meu parceiro Neguinho, se gosta! O Robert também! MKY! O Wellington Silva! O Breno Vieira! Todo mundo junto e misturado! Aqui, um abraço a vocês! Bora, Thiaguinho de Gassano! Os empresários aqui, ó! Meu parceiro Diego Oliveira! A da padaria! Padaria Carol, isso! Empresário Jackson, da loja Débora Modas. Com aquele abraço aqui do Patrese. Bora, Breno, pra cima! E o Eric Demoy. E Eric! Meu parceiro Leonardo dos Humildes. Já aqui comigo também na fronteira. E dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Agora! Tudo no escurinho! Só quem tá feliz aí, joga tudo pra cima! Só quem tá solteiro também! Cadê o gritinho das mulheres aí, ó? Vamos lá! Toninho e Netson, pra cima, moleque! Toda a equipe também, pouca grana. Tá do lado do Croco, detonando tudo. Aí, pouca grana. É álcool na mente. Vai, toma! Um top DJ do Pará. Patrese. Patrese! Encaixa nela, vai! Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, depois botada, botada, encaixada, muito brava, depois botada, botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa pra... Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia, whisky, red, arreia, arreia, bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia. Vai doidando! Vem dançar, vem dançar, vem! Família Rockson! Blake e Maílson! Todo mundo aqui, ó! Tirando! E Marlon Beach detonando aqui em Barcarena, o som do Croco. Alô, Belly. Eu fico Belly. Eu fico Belly. Eu fico Belly. Eu fico Belly. Eu fico Belly. Eu fico Belly. Olha a pia. Põe a mãozinha pra cima. Aí grita. Hey. Como é que é? Oh. Pra cima. Hey. Agora. Oh. Não para. Hey. Vamos. Oh. As duas mãozinhas pra cima e dá-lhe deitada. Deitada, deitada, deitada. E dá-lhe essa deitada. Deitada, deitada. E dá-lhe essa deitada. Deitada, deitada, deitada. E dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Um, dois, três, agora. Só os velhas guardas, os velha guarda aqui, meu irmão. No animal, meu parceiro Lucas. Aí, Jessé, a Ângela também, o Beto, DJ Lando, Lando, o Beto da Arena, esse tom de voz eu reconheço, e o Júnior Knight, é isso? Aquele abraço aqui do Batrese, Marlon Beach. Coragem de me ligar, eu pensei que só tava limpando. tudo na manha. Mas quando ouvi sua voz, respirei ali. E aí, Davi? DJ Patrese. Pra saber se acontecer. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. É. Dá de pra cima. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons. Meu parceiro Jabá e também um deles. De Barca Arena, já por aqui detonando tudo. E aí, já vai a bola deles. É o fim daquele medo. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa. Vou contar de outra pessoa. O Lucas de Maria, de Madrid aqui comigo. Bora, Lucas! Tá passando mal? Agora! Tô passando mal. O Fabrício Mídia! Ederson também! JB, o Bruno! O Caio Melo! O Gleison, o Maurício! E a família sem mancada de Barcarina! E vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando. Pra cima! Mochila, dá um apoio aí, filho. O gelo, Red Bull e Black Label. Incrível. O comércio tá acabando. O animal. O Nike Longordão é 24K. Na humildade eles venceram. Olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melri. Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. É o Spock e Spockinha, pô. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí agora. Noite eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa. Quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma... Meu braço, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem... E o pacadão, hein? Pra príncipe negro. Chega tá mimindo, é? No Nova Dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no Badalação. Vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco. E pra direto, vai! Pega a Robson. Vai girar, vai girar, vai girar. Girando, girando, é o Thais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. E vai girando, vai girando. Novinha, veneno. E aí, Marcelo, Mano Marquinho, tá comigo aqui no animal. Girando, girando, é o Thais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Faz a boquinha. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, Marcarena. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Quando as novinhas passam mal. Mr. K, como é que é? Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe? Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E o croco? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá... 13! E a novinha alisando o troco e o troco suave, todo sorridente. Vamos dançar! Olha o gordo, de impressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Meu parceiro DJ Thiago, a Metropolitana já agora aqui comigo. E aí, Thiago, bora, bora, bora no caqueado, no gingado, caqueado. Vem dançando e o patrão detonando, detonando, detonando, detona, detona. Pra cima! O moleque detona tudo pra trás. Vai, vai, vai, vai, vai. Daquela nervosa. E o quê? DJ Lohan que tá tocando. Patrese. Patrese. DJ Patrese. O top DJ do Pará. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta. Eu sei que tu gosta. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Uma sentada, uma sentada, uma sentada. Toma! Oh! Esse troco é muita onda! Uhul! Eu preciso te ter. É fechamento, é você, moça. Bora, Davi! Eu sou presença. Me dá o do cadastro agora. Me dá onda. Você sentando, mozão. Me deu onda, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama. E toma, toma, mais uma, girando! Eu tô brigado com a mulher e eu tô fuga nela. Fui, parti o crocodilo que me espera. Fui, parti o crocodilo que me espera. Fui, parti crocodilo. O crocodilo que me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Fui, parti o crocodilo que me espera. E no passinho, no passinho, no passinho, vambora no passinho. Põe no caqueado, põe no caqueado, uma atrás da outra, vai. Vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado. E a galera vai curtindo e o pra trás e detonando. Detona, detona, agora. Tudo pra cima! E bem macedo. Bota pressão, meu DJ! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Agora! Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. Aí, Leonardo! Está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Que me tens nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Crocodilo. Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real. DJ Ivan Macedo, DJ Lando, Lando. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Alô, arrasta elas. Aqui, ó, pelo ladinho do Croco. Ganhei só o Edson. E um tremendo. A Pele, o Breno, o Neto. O Lenils também, o Robert. O parceiro Diego, Diego. Aí, Patrick. Patrick Roger. Assim, ó. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Agora! Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. DJ Patrick. Tirar o pé. Eu gosto de suspense. Pra começar, detona tudo. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Bora pra cima, meu animal! 3, 2, 1, agora! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para voltar a caixa. Mais uma! Bora, Macarena! O DJ tá muito louco. louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Tá deitada, tá deitada. É de deitada que elas gostam. E o quê? É no escurinho que elas ficam louca. E se o croco... Olha o croco na área! Fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. O top DJ do Pará! Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando. Um animal toca tudo do... Equipe Suíte 14! O Jean Correa! O Matheus! O crocodilo no... E no... O Marcos também! O Digo! O Digo! O beat, tá com a treze, o Digo do Boi, é isso? Estilo, a Natália! Vai. É de deitada que ela... É o Cione também! E o Del! Todo mundo aqui, ó! E se o crocodilo te morder, tu fica doida? Fala de mandar um abraço, tô ligando pra ele! No carro, no escurinho, no banco do meu Camaro! É de deitada que... Então, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder? DJ Otimista doida, e o DJ Thiago da metrô. Você dentro do já bora aqui comigo, um abraço a vocês. Aqui do Batreze. Ah, vamos dançar, bora curtir. DJ mulher. Vem assim, ó. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. E toma! Que saudade da minha ex. Uhul! Que saudade da minha ex. E o quê? Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Toma novinha! As novinhas ficam loucas quando a águia... Calha deitada! É um pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Joga tudo pra cima e dá-lhe deitada! E a galera vai dançando e o Patrese detonando, vai, vai, vai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca. Amigo Jafarra também, aí gordo. Vai bola pra frente, rapaz. O gordo Gustavo, tomando todas e mais algumas. Só quem gosta de fazer amor no escurinho, é! Quem gosta de beijar no escurinho faz barulho também! Bora! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Dá-lhe! Caralho! Acende a... Equipe CDC também! O Nilson, o Dog, o Pote, o Potiguar, mano! Põe junto aí! O Sandrinho também, o Seco! Aí, Potiguar! Empurra nela, empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Eu quero essa aqui, ó. Gira, gira. Mais uma. Vai quebrar agora. Vai quebrando. Vai quebrando. Crocodilo, crocodilo, crocodilo. Aqui, ó. Pra gente casar. Alô, Melly. Olha a cuca. E aí, sem terra?

sua imagem. Um abraço também ao Gordo Everaldo. E ela aí que tá curtindo o Croco assim, ó. Aquele abraço aqui do Batreze. Tenho resposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Diz agora! Se eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Tudo assim! Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Galera, pede detona! DJ Lendo. Amar a minha vida foi sinônimo de errar. O quê? Paguei um preço tão caro só por me entregar. Crocodilo. Me tranquei em casa até passar. Vai! Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo, vou me entregar. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é louco. Essa batidinha é maneira. DJ Lando. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. E dance o caqueado, dance o caqueado. Depois me entreguei, parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. As melhores! Me apaixonei. O quê? O quê? Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Como é que é? A distância me faz gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você. Dá-lhe o giro, dá-lhe o giro. E dá-lhe o giro no HD, vai. E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Diz que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. O quê? Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. A melhor forma de curar primeira vez. Te diga! Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o amor. Eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. E o quê? Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Te liga, vai! Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. Gira, gira, agora! As melhores toca aqui! Incrível Crocodilo. Agora você é incrível. Agora, agora. Dance, dance. Presa no meu quarto, tão sozinha nesse frio. Imaginando que. E aí, Nadinho, o Igor, o Vinícius também. Toda a equipe com a grana. O meu filho. Ao do lado do Croco, aquele abraço. E a princesa Mônica. E Mônica, beijão. Patrese, DJ Patrese. Me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. E o quê? Meu parceiro Márcio da Vivo também. Agora aqui comigo. Meu parceiro Leg e o Maíus. E a família Rock Sun. Galera detonando tudo na fronteira. Aqui em Margarina. Olha os Magnada. Bora, Magnada. DJ Ivan Macedo. Lendo. DJ Lendo. Novinha danada, diz. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma dentada. Olha a dentada, olha a dentada. Olha a dentada. Eita novinha danada. Eita novinha danada. Diz. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida privada. Olha a dentada, olha a dentada. Olha a dentada, dentada, dentada. Dentada, vai! Bota esse bagulho pra endoidar, garoto! Vem! Tá na hora! Ai, cara! Só vocês, vocês! Vai! Eu preciso te ter! Vai! Meu fechamento é você! Então dance! Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha! Eu só presente! Olha a onda! Me deu onda! O seu sorriso me dá onda! Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Crocodilo. Gosto de você fazer o quê? Crocodilo. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. E dá-se o funk. DJ Toninho do Inatson. Fala, garoto. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, essa primeira dama. Você, uma batata. Mozão, eu não preciso mais beber. A mandinha, né? Fumar maconha. É. Eu só presente. Olha a onda! Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, é funk, garota. Eu gosto de você DJ fazer Emmanuel. O pai te... Atenção, Casa Black. Agora... Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, vai, toma, essa é nova. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Evoquei Mamonas Assassinas. Evoquei também o Tim. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai. Dance, funk. Mas é claro, pouca grana. Peguei o meu celular. Galera comigo. Zap, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê. Que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada. O estranho dos pintados. Logo você, logo você. O jamar, caixa baixa. Eu tô obrigado com a. E o que? E o que? Então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Crocodilo detonando. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Assim, assim, ó. E aí, Jorginho? Mais uma do Kevinho. Cê acredita? E a mulher? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela Ronzinho, faz. Ronzinho! Dá-lhe, garoto! Amiga, olha o que ela faz no baile funk. Assim, assim! Amiga, é muito explosiva, não mexe com ela, não. Patrese! É muito explosiva, não brinca com ela, não. Vai! Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Mexe tudo! Ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão. Hoje, sábado. Parada fecha aí, Sé. Vanguard Boy. E tem mais também. É muito nego, meu irmão. DJ Anderson. Dudu Chala. DJ Mauri. Dudu Chala também. E Olivaldo Lopes. Essa MC Smoke. É e a portaria liberada até meia-noite. Pode crer. Que ela faz um baile funk com a... Vamos nessa! É terrorista. Especialista, olha o que ela faz no baile. E o baile da cerveja, amiga, só desconto aí, fecha toda. Japa da mídia é muito explosiva, não mexe com ela, não. E as rainhas dos camarotes, não com ela, não. Rainhas, agora! Explosão, quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela bate assim, ó. Bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate no chão, no chão. Girando. Verdade, verdade. Temos sabadais à venda aí, ó. Do arrastão das equipes. Bomba, bomba, bomba, bomba. Uma data bonita, tá bacana, ó. Ali no paredão pendurado. Gale, some, comba, comba, comba. É o arrastão das equipes, meu irmão. Comba, comba, comba, comba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando. Bagulho doido esse bloco. Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor das... Olha mais tarde também, tem então, um sorteio aí dos abadais. Taca, taca, taca, taca. Já deu papo aqui que vai sortear. Te abraçar pra galera aí. Logo mais, no correio da festa, tem um sorteio dos abadais aí pra galera. Vamos lá! Aí, Tito, MDK, sempre no croco. Dance! Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Traz a nossa casa, escuta o meu som. Pra comemorar, aí eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, mas tá tirando onda. Mulheres, fiquem ricas, tá tudo na minha conta. Vai, traz a nossa casa, escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Como ela veio? Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar caixa tardendo. Vai, ele. Olha o baile! Baile de favela, que amar. Meu parceiro Igor do começo aí, Igor! Favela, que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder caixa tardendo. Então, toma, vai! Bolso esquerdo só tem peixe, e o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Hoje eu quero. Mas eu só quero ser feliz. Aí, Josué! É, e poder me orgulhar. Não tem preconceito. É de Nelson também. Aí, Michael. Levanta a mão pro alto. Quem tem amigo viado? O Murilo. Brasil Surf! Vale lotadão, geral! Essa vai agora! Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha! Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto! Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito, aê! Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito! Quem tem amigo viado aí faz barulho! Quem tem amiga sapatão faz barulho também! É agora! Vai pra cima, pra cima! Agora! Pam, pam, pam, pam! Oi! Pam, pam, pam, pam! Pam, pam, pam, pam! Batidão! Joga, vai! Vai, joga, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. E no primeiro eu vou subir. No segundo eu vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica. Quica a bundinha, quica a bundinha. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. De segunda, sexta, esporro da... E agora? E joga o bolo! Segunda, sexta, esporro. Uhul! Zaba, zaba de domingo, eu solto o pipi. Pra dançar, pra dançar! Dance, potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance, potranca, dance com emoção. É o crocodilo! Jonathan da nova geração. Detona! Vai girando tudo! Eu vou passar cerol na mão. Assim, assim, vou cortar você na mão. Uma Ilse, essa primeira dama, é? Matela, Matela. Agora aqui comigo. Violão, batata aí, mano. Na palma da mão. É o bonde do Tigrão, então matela. Tem nem que tá aí, engraçado. Matelo, matelão. Levanta a mãozinha, na palma da mão. É o bonde do Tigrão. Agora!